Se recordar é viver, a Expresso 80 é viajar no tempo. No Canal 1, oferecemos-lhe 2 horas inteiramente dedicadas ao que de melhor se fez na música e na década de 1980. Carlos Cruz apresenta a Expresso 80, aos domingos, das 13 às 15 horas, no Canal 1. Olá, ouvinte. Como está? Eu sou o Carlos Bonaparte e estou aqui porque quero convidá-lo a juntar-se a mim nas noites de segunda a sexta, entre a meia-noite e as 3 da manhã, aqui no Canal 1. Vou trazer-lhe Hora Zero, um espaço que, acima de tudo, lhe quer fazer lembrar de que a vida tem sempre um ponto de partida, cada vez que são 0 horas. Aceita o convite? De segunda a sexta, da meia-noite às 3 da manhã, Hora Zero, comigo. E consigo também, aqui no Canal 1. Sertanejo, um género musical no Brasil que sempre esteve na moda. Às segundas-feiras, pelas 10 da noite, o Canal 1 apresenta-lhe Moda Sertaneja, um programa trazendo o melhor da música sertaneja, do mais antigo ao mais atual, num delicioso cocktail de passado e presente. Moda Sertaneja, todas as segundas, às 10 da noite, no Canal 1. Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo, emissão à quinta-feira para ouvir a partir das 9, também com a reposição ao domingo às 7 da tarde. De resto, as nossas emissões estão também disponíveis em podcast.rumo.pt. Seja bem-vindo à edição número 306, mais uma conversa. De resto, esta é a primeira parte de uma longa entrevista com o nosso convidado, António. É sim, senhora, a primeira parte de uma grande conversa, uma entrevista que vale a pena, como é fácil de perceber, para entender até que ponto é possível desvendar aquilo que está por trás do trabalho, da concepção, das ideias de um escritor de grande sucesso, pelo menos editorial, e as vendas e os tops, os best-sellers, estão aí para justificar que, de facto, o convidado desta noite, de Livros com Rumo, Luís Miguel Rocha, realmente é assim uma espécie de toque de Midas da literatura, a tudo aquilo em que ele mexe, ou no caso, no que ele escreve, acaba por se tornar um grande sucesso editorial e, como é fácil de perceber, também um grande sucesso junto daqueles que leem e apreciam a leitura. Não vamos entrar em grandes considerações, porque não é o caso, nem sequer vale a pena. De qualquer das formas, Luís Miguel Rocha é um autor que consideramos consciente do seu trabalho e ele pretende atingir e, pelo menos, revelar e desvendar um pouco daquilo que está por trás, os comportamentos, as atitudes, os modos de pensar, as maneiras de atuar dos homens, dos cardeais, daquela entidade suprema que é o Vaticano. Desde a sua cabeça pensante, ou pelo menos a sua autoridade maior, o Papa, a representação de Jesus Cristo na Terra, pelo menos em termos dogmáticos é assim que é entendido, até aos seus assessores, o secretário de Estado, todos aqueles que estão à frente das autoridades financeiras, económicas e especulativas, que tornam o Vaticano exatamente uma realidade política, social e económica tal qual as outras. A conversa desta noite tem a ver com o seu último livro, A Filha do Papa, é mesmo assim, Pio XII, foi mesmo pai de uma rapariga, de uma alemã que conheceu, Pasqualina, aqui o nome nesta ficção, uma excelente conversa, aquilo que desafiamos os nossos ouvintes neste dia de 25 de Abril, o dia da liberdade, o dia da democracia, o dia para dizer de forma livre e corajosa aquilo que se pensa, aquilo em que se acredita. Boa noite e melhores leituras. Luís Miguel Rocha nasceu em 1976 na cidade do Porto. Foi repórter de imagem, tradutor e guionista. Atualmente dedica-se em exclusivo à escrita. Autor de grande sucesso comercial, as suas obras estão publicadas em mais de 30 países e foi o primeiro autor português a entrar para o top do The New York Times. É autor, entre outros, de Bala Santa e A Mentira Sagrada. Em 2013, editou A Filha do Papa pela Porto Editora. Boa noite, Luís. Obrigado por ter aceito o convite da equipa de Livros com Rumo. Estamos muito próximo ainda, um mês e meio, à volta da eleição do novo Papa. Há algumas semelhanças até com este livro, com uma das personagens deste seu último romance. Já lá iremos também adiante um pouco sobre esse tema. De qualquer das formas, a sensação que se tem é que todo o hermetismo, ou pelo menos aquela blindagem que é feita pela estrutura do Vaticano, que tem, que é milenar, passa a expressão, de qualquer das formas, dá para entender e para perceber que é feita alguma, vamos lá, alguma estratégia, alguma manipulação de interesses, até que ponto é que, sendo um conhecer mais ou menos profundo, ou pelo menos atento do que se vai passando na cidade do Vaticano, aquilo que eu disse é um lugar comum, é uma suposição minha, ou é, se calhar, até no limite, uma provocação mais ou menos idiota de quem se arma esperto ao fazer ilações após estas leituras de, pelo menos, três romances seus. Ou quatro, se foram quatro. Ora, boa noite, António, antes de mais, e boa noite ao auditório da rádio. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Mais uma vez. É muito gratificante estar aqui. Quanto à sua pergunta, bom, de facto, não há... E estamos sempre a falar de política. Uhum. Nunca estamos a falar de mais nada. Uhum. Para todos os efeitos, o Vaticano é um Estado, não é um Estado laico, mas pronto, é um Estado. Aliás, é dito neste seu livro também. Aliás, temos o Estado-Cidade do Vaticano, uhum, e, por acaso, no mesmo sítio, a Igreja Católica Apostólica Romana. São duas coisas separadas que coexistem no mesmo lugar. Espaço. Ou seja, o Papa, e neste caso o Papa Francisco, e nunca digam Francisco I, não existe nenhum Francisco I, só existe um Francisco, Papa que inaugura o nome, não tem número. Como um rei que inaugurou o nome, não tem número. Nós, por exemplo, temos um Dom Duarte, não temos um Dom Duarte I. Ele já ultrapassou os míticos 33 dias de João Paulo I, portanto tudo ótimo nesse aspecto. O Papa está a dar passos muito interessantes, está a ambientar-se ao Vaticano, apesar de Mas a pergunta certa... não é venenosa, mas é naquele sentido. Soube-se, a posteriori, que o Papa atual já tinha sido papável, ou papável, como se diz, tinha uma das escolhas possíveis, sim, quando o cardeal Panzer Ratzinger foi eleito na última reunião, no conclave lá no Vaticano. E ele pediu, por favor, para esquecerem dele e não se lembrarem para fazer a eleição dele. Quer dizer, mas isso é o que se diz. É uma figura... Não quero dizer pois que isso é. Tenha... Eu nunca ouvi dizer uma coisa dessas. Não, pelo menos há qualquer coisa. Portanto, que... diz-se isso e nos dias anteriores ao conclave saiu, de facto, nos jornais de todo o mundo, saiu nos jornais de todo o mundo, supostamente um diário de um cardeal anónimo que ainda permanece anónimo, que de facto Jorge Bergoglio, o atual Papa, em 2005 foi o que estava mais próximo de ser Papa, muito mais do que Ratzinger, e depois entendeu que não queria esse ofício, então que votassem noutra pessoa, entre lágrimas e por aí fora. Mas, de facto, ele nunca confirmou nem desmentiu. Nós não sabemos se isso corresponde à verdade. Como este conclave foi secreto, o outro também foi. Nós sabemos ainda, por ser muito recente, um tem 8 anos, o outro tem um mês... é muito cedo ainda para saber mais informações sobre esse conclave. De todas formas, é perfeitamente possível que isso tenha acontecido. Mas, por outro lado, foi um conclave ainda mais rápido do que este. Este teve pelo menos mais uma votação. O outro teve 3 ou 4, este teve 5. E, portanto, é muito difícil perceber se de facto... Agora, eu tenho algumas dúvidas sobre isso, por uma razão muito simples. As congregações gerais de 2005, e as congregações gerais são uma espécie de reuniões pré-conclave entre cardeais, entre todos os cardeais eleitores, onde também podem entrar os cardeais não eleitores, que também são secretas, convém dizer. Em 2005 só houve uma, o que quer dizer que estavam perfeitamente seguros do caminho que queriam tomar. Em 2013 houve 10. 10 é o descalabro completo. É um número, passa a ser um bocado absurdo. É um número muito grande. Quero dizer que não havia consenso e foi preciso, ao longo desse tempo, começar a chegar a esses consensos. Depois temos outra ação, que é os 6, o Dream Team. Eu e alguns vaticanistas espanhóis e italianos chamam-lhe Dream Team ou SEAL Team 6, que são os 6 cardeais americanos, que trataram essas congregações gerais quase como se tratasse de uma campanha eleitoral. Tanto que eles marcavam... Americanos, Estados Unidos ou americanos... Estados Unidos. Os 6 cardeais dos Estados Unidos. Timothy Dolan, Sean O'Malley, por aí fora. E eles marcavam conferências de imprensa no fim de cada dessas congregação geral, coisa que não se pode fazer, obviamente. Mas o interesse deles era justamente atrasar o mais possível o conclave. Mas diga-me, agora vou-lhe fazer uma pergunta venenosa sem perder o raciocínio. Falou-se sempre, pelo menos é da minha memória, da informação, de leituras, que um dos anteriores, ele agora penso que até já faleceu, mas não tenho bem a certeza disso, era o cardeal de Milão, Carlo Maria Giulini, ou assim o Martini. Nome. Martini, nem mais. Que era jesuíta. Sim. Jesuíta. Era sempre um dos que se falava e tal. E por estas e por outras, percebeu-se tão bem, quando da eleição do Papa João Paulo II, que os jesuítas caíram assim um pouco, que é um dos temas do seu livro anterior, estou a chegar lá. Sim. O que é que acontece? Os jesuítas caíram assim um pouco em desgraça, entre aspas, porque o Papa Negro, ou pelo menos o superior geral dos jesuítas da companhia, era também supostamente confessor, o que dava aso a determinado tipo também de suposições, má língua, más interpretações. Os jesuítas ficaram sempre um pouco na margem, até que Bergoglio, que é jesuíta, chegou o tempo dos jesuítas, e isto pressupõe o quê? Um cosmopolitismo, uma ideologia diferente, uma recuperação de alguns temas importantes que eles... Sabe-se que a companhia não é unânime em determinado tipo de opções. A da América Latina pensa diferente dos jesuítas portugueses, se calhar, provavelmente. Mas isto é um sintoma de mudança, apesar de o Papa Francisco fazer a colagem exatamente a Francisco de Assis, que é assim uma espécie de Jesus Cristo da Idade Média, dos pobres, ou um hippie avant la lettre, seja lá o que for. Portanto, é um pouco esta intervenção que também pode ser feita com esta eleição? Ora bem, antes de mais, aquilo que João Paulo II fez e que tornou quase os jesuítas inimigos do Papa... Jurados, ou não é jurados, mas pronto. Mas a verdade é que... O Arrup foi Paulo quase humilhado, o Kovenbach também aconteceu quase o mesmo. Mas é que o João Paulo II estava no seu direito. Porque a Companhia de Jesus é... Uma? Deve obediência ao Papa. Claro. Ponto. afinal. Eles entenderam que aquilo era uma afronta. Uma afronta ao ser ele a escolher, apesar de ser uma escolha interina. Uhum. Não vamos esquecer que o que estamos aqui a falar, para que os ouvintes percebam, é que o superior-geral da Companhia de Jesus, no início dos anos 80, teve um AVC. Sim. E teve um AVC que lhe impediu a comunicação. Portanto, padre, não dava para Pedro falar. Arrupe. Pedro Arrupe. Uhum. E não conseguia comunicar, portanto, não havia condições. Ora, era necessário escolher outro superior-geral. Uhum. E antes da escolha, João Paulo II coloca lá o seu uma espécie de superior-geral interino, uhum, que depois acabou por ser... Por ficar. Não ficou. Saiu. Depois saiu e entrou, uhum, o que está, sim, sim, chamado Adolfo Nicolás. Uhum. Que é o superior-geral da Companhia de Jesus. Uhum. Portanto, esta é a situação. A escolha de Francisco enquanto Papa, e é verdade o que disse Carlo Maria Martini, uhum, era uma das pessoas, um dos anteriores arcebispos de Milão, era um homem absolutamente poderoso, uhum, e muito influente, uhum, mas nunca chegou ao trono de Pedro, portanto não fica na história nesse sentido. Um intelectual é sólido, e um homem de vasta cultura. Eu fiquei muito contente quando soube que um jesuíta ia tomar, porque, uhum, isto não já tem era tanto tempo a ver de um jesuíta ser Papa, porque é uma reestruturação. Ele vai reestruturar, uhum, não estamos aqui a falar na parte teológica, sim, porque o Bento XVI era muito forte nesse sentido. Sim, sim, e, portanto, sim, o que está feito, está feito. Não vamos aqui esperar que ele faça grandes avanços ao nível da teológico, ao nível da homossexualidade, dos casamentos, sim, entre, sim, pessoas do mesmo sexo, do aborto. Não vai haver cá mudanças nesse sentido. Nesse campo. Mas é uma reestruturação da Igreja enquanto Estado. Uhum. E isso é necessário. Aliás, é urgente. É urgente. Uhum. Porque em 2010 uma senhora chamada Hillary Clinton fez uma visita ao Bento XVI e disse-lhe: Santidade, ou arruma financeiramente o Vaticano ou nós vamos colocar o Banco do Vaticano numa lista negra. Também já lá iremos a essa parte. E, portanto, é necessário, porque todos os papas, desde João Paulo I, têm lidado com este Banco do Vaticano e têm sido vítimas deste Banco do Vaticano. Desse banco. Vítimas mais do que o banco, do sistema financeiro vaticano, uhum, que é o grande calcanhar daquilo de todos, uhum, os papas que têm entrado agora. Nos últimos. E, portanto, Francisco tem todos os meios por ter a partir do escândalo do Roberto Calvi. Exato, o Banco Ambrosiano. Foi a face visível, de, uhum, facto, que as finanças do Vaticano também eram quase como estes traders financeiros, exatamente. Especuladores também, desenfreados e gananciosos, que não mediram as consequências. Neste momento é urgente, porque se for ao Vaticano neste momento, e se for ao Museu do Vaticano, e quiser, é uma loja qualquer dentro do Vaticano, uhum, e quiser comprar alguma coisa, tem de pagar em dinheiro. Já não há terminais de pagamento, uhum, eletrónico, já não há máquinas multibanco, porque o Bancomat, uhum, do Banco de Itália retirou todos os terminais, uhum, eletrónicos. É só efetivo. Uhum. Portanto, o que se passa com isto, quer dizer que a Itália, a União Europeia e os Estados Unidos estão a pressionar o Vaticano de uma tal maneira que Francisco não poderá, uhum, fechar os olhos, vai, bem, ter que fazer alguma coisa. Pois, vai, bem, ter que fazer alguma coisa. Uhum. Bento XVI já começou, já tinha iniciado esse caminho, e agora vamos esperar por Francisco. Verdade seja dita, ele tem dado sinais muito interessantes para, uhum, a opinião pública. E esta escolha deste Conselho de Sábios para, uhum, a reforma da Cúria, eu parece-me uma boa ideia, não concordo com algumas das escolhas, uhum, deles, especialmente do coordenador Giuseppe Bertello, uhum, é uma péssima escolha, uhum, ele era o presidente do governatorado, portanto uma espécie de presidente da Câmara, uhum, do Vaticano, uhum, e em termos financeiros foi um dos responsáveis por o Banco do Vaticano, ou o sistema financeiro do Vaticano, ter sido chumbado, uhum, pela manival do, uhum, Conselho da Europa, portanto os auditores chumbaram, uhum, justamente por causa dele, porque ele não quis mostrar todos os fundos, todas, uhum, as contas do Banco do Vaticano. E, portanto, não se pode, eu penso que não podemos andar, ou Francisco não devia andar de mão dada, uhum, com este tipo de cardeais. Com esta gente. Tua santo bero, Joseph Ratzinger ter abdicado, resignou. Foi cansaço, foi frustração, foi desânimo, foi um conjunto de fatores. Desilusão, foi independentemente de ser aquele intelectual que toda, não há ninguém que lhe reconheça esse cabedal imenso e sólido, uma pessoa de uma erudição profunda. Sim, sim. Todos esses atributos, este homem não foi capaz de pura e simplesmente resigna, assim, sem mais nem aqui. Claro que foi uma decisão ponderada, discutida e refletida com os assessores. De qualquer das formas, a opinião pública ficou, porque quando ele entra, olha-se para ele como mais um alemão, inflexível, dogmático. Sabe-se que era o homem que esteve à frente do tribunal da fé, ou portanto, da doutrina da fé, vulgo medieval ou pós-medieval, Inquisição, e não? Coisas afins, com imagens um tanto quanto tenebrosas, mas é a realidade. O que é facto é que este homem percebeu-se que, com a sua ação, era de facto até um homem cauteloso, ponderado, sério, independentemente de ser católico ou não católico, porque reconhece-se de facto isso, mas o Papa, como homem, resolveu, pura e simplesmente, não fazer o que o seu antecessor fez, que foi até ao limite. O porquê disto? O problema de Bento XVI, no meu entender, é que ele era um excelente Papa e um mau chefe de Estado, um mau político. Ou seja, começando com essa, em 2010, com essa informação que eu lhe dei da Hillary Clinton a pressioná-lo, ele percebeu, ao longo, adicionando mais outros fatores, que reinava, mas não governava. Portanto, ele era figura de corpo presente. Decorativa, quase. Totalmente. E ao seu biógrafo, disse isso ao Peter Sewell, jornalista alemão, ele disse-lhe, quando Peter Sewell lhe perguntou e porquê é que não muda de secretário de Estado, ele disse, estou demasiado velho para mudar de secretário de Estado. Ah. E está no livro A Luz do Mundo. Sim, sim. Estou demasiado velho para jogar. Ou seja, ele tirou a toalha ao chão. Uhum. Ele não queria fazer mais. Ele percebeu que... Que já não tinha força anímica sequer, ou pelo menos estava a esbarrar contra o muro completamente. E nós vimos isto logo no início. Uhum. Em 2006, o célebre discurso de Ratisbona, onde ele fala mal de Maomé. Sim, sim. Segundo as más línguas, que eu não sei se isto é verdade, no discurso não estava nada dessa frase, e essa frase apareceu no dia do próprio... Ou seja, no dia anterior, no discurso não tinha essa frase. E de repente aparece essa frase no dia seguinte e o Papa disse-a sem sequer pensar. Inadvertidamente foi... Ora, era nessa altura secretário de Estado, um senhor chamado Ângelo Sodano. Uhum. E segundo as mais linhas dizem que esta frase foi inadvertidamente colocada por um homem de mão de um senhor também muito conhecido, chamado Tarcísio Bertone. Uhum. Ora, Tarcísio Bertone é o atual secretário de Estado. É sim uma figura tão tenebrosa quanto... tenebrosa naquele sentido, pronto. A ideia que nós temos do Vaticano, pronto, não é só sério em casa, mas também é sério fora. Portanto, são homens, aparentemente, de um rigor, de uma seriedade, mas, de qualquer das formas, ficamos a perceber que os vícios privados, por vezes, estão... dão aso a este tipo de possibilidade interpretativa. São homens manipuladores, são homens que usam por vezes... Políticos. São homens, isto quer é dizer, política. E é política, não é? Política são é homens às vezes de baixa mão política. Da Opus Dei, por exemplo, sem estar aqui a e às vezes baixa política. E de baixa política. Ou seja, Bertone é convidado, a partir desse discurso de Ratisbona, Ângelo Sodano caiu em desgraça, Bertone é convidado para secretário de Estado, ao que... O Sodano, quando sabe que Bertone é convidado, isto é em junho, em junho é o convite, ou em junho começa-se a falar de Bertone para secretário de Estado. Sodano manda o seu homem de mão, cujo apelido é Pozzo, eu não me recordo o primeiro nome, à cidade, penso que era Florença, onde estava o... Mas posso estar enganado, se calhar não era Florença. Onde estava Tarcísio Bertone... E lhe diz para o Papa, era provavelmente ia convidá-lo para o Tarcísio Bertone é salesiano, não é? Salesiano. Salesiano. Exatamente. Salesiano de São João Bosco. E então, diz-lhe, este homem de mão de Ângelo Sodano, que provavelmente o Papa vai convidar Bertone para secretário de Estado. E Ângelo Sodano agradecia muito que ele recusasse. Ao que Bertone lhe respondeu que não tinha sido convidado, e se convidasse ia pensar nisso e depois se veria. A verdade é que ele já tinha sido convidado e já tinha aceitado. E depois, então, chegou lá. Quando chega lá, e vai tomar posse do seu gabinete, mas está lá Ângelo Sodano e diz-lhe que enquanto o decano do Colégio Cardinalício, que é ele, Ângelo Sodano, ainda hoje, enquanto o decano do Colégio Cardinalício não tiver um gabinete à altura, não abandona o seu posto. E, então, o Tarcísio Bertone é colocado num pequeno escritóriozinho ao lado do gabinete de Ângelo Sodano. É quase uma águas furtadas. Exatamente. E só um ano depois é que o decano do Colégio Cardinalício, Ângelo Sodano, abandonou o seu gabinete e foi para um Fausto Toas. Eles trabalham a 10 metros um do outro, é preciso ver. E não se podem ver. É uma coisa impressionante. E, portanto, então, para se perceberem as tricas e as maldades e as coisas, como as coisas se passam hoje em dia. Sim, mesmo maquiavélico Então, Ângelo Sodano leva um ano, quase um ano, 9 ou 10 meses, para abandonar o seu gabinete, e enquanto o Tarcísio Bertone trabalhava sujeitava-se a trabalhar num escritóriozinho. O todo-poderoso secretário de Estado. Faz lembrar as manipulações de Alexandre Borgia e Júlio II e essa gente com Não, mas isto é política. E não estamos a falar de religião em nenhum momento. Ainda não falámos. Nem vamos falar. Não, de certeza. Portanto, isto é política. E se nós formos a perceber, entre o dia 11 e o dia 28 de fevereiro, as manipulações de Tarcísio Bertone, que são muito fáceis de explicar. No dia 16 de fevereiro, Bento XVI ratifica por mais 5 anos o Conselho da AIF. A AIF é o Conselho de Supervisão Financeira do Vaticano, Autoridade de Informação Financeira, criada por ele em 2010. E quem é este conselho? São 5 pessoas, entre as quais o primeiro é o Tarcísio Bertone e o segundo é Atilio Nicora. E tudo bem, não há problema nenhum. Mas porquê é que ele fez isto? Fez isto por uma razão muito simples. é que em dezembro de 2014, Tarcísio Bertone deixa, atinge os 80 anos e tem que ir à vidinha dele. Pois, pá. E ficaria Atílio Nicora, um todo-poderoso de Milão. Atílio Nicora é um cardeal milanês muito, muito, muito influente. 16 de fevereiro. Então ficaria Atílio Nicora, que é totalmente anti-Bertone, ficaria a chefiar os destinos, os destinos da autoridade financeira. Da Caixa Forte. A 18. Mas a 18. E para se perceber como funciona o Vaticano, que às vezes não basta o Papa fazer umas coisas. A 18 de fevereiro, o que é que faz Tarcísio Bertone? Exonera Atílio Nicora e coloca no seu lugar um senhor chamado Domenico Calcagno. Uhum. Domenico Calcagno é um cardeal. E é um cardeal que é o presidente da APSA. A APSA é a administração da Santa Sé Apostólica. Uhum. E o que é a APSA? A APSA é o Banco Central do Vaticano. Uhum. Ou seja, como o Banco Central Europeu, como o Banco de Portugal. O Banco do Vaticano é um banco de investimento, o IOR. Uhum. A APS é o Banco Central, de lá do sítio. Portanto, é aquele que é aceito por todos os organismos internacionais, como o Banco Central do Vaticano. A APSA. E aqui entra outro senhor. Um senhor chamado Vigano. Vigano é um cardeal chamado cardeal incorruptível. Uhum. É um cardeal que foi posto à frente do governatorato do Vaticano por Bento XVI para limpar a porcaria. Uhum. E mal entra ao serviço, Vigano manda uma carta a Bento XVI em que diz, Santidade, eu nem sei por onde começar. Essa carta é pública. Não há cá, não estou a falar de documentos secretos nenhums. Isto é uma porcaria que eu nem sei por onde hei de começar. Devo-lhe dizer que número 1, este Domenico Calcagno, que é o presidente da APSA, tem muitos, muitos telhados de vidro. Cuidado, okay? Cuidado com isto. O nosso amigo Bento XVI não responde. Então, ele envia uma segunda carta, e aqui um grande erro de Vigano, mas ele não tinha como saber, e envia uma carta a Tarcísio Bertone, ao secretário de Estado, obviamente, segue todos os trâmites, não é? E envia a carta ao secretário de Estado, já com explicações quais são os problemas. Uhum. Então, em dezembro, há sempre um presépio na Santa Sé. Uhum. Há sempre uma grande árvore. Uhum. Esse presépio custa €500.000 e ninguém sabe quem é que recebe o dinheiro. Depois, para onde vai? É impressionante. Uhum. Ninguém sabe para onde é que vai o dinheiro. Uhum. E há outro Domingos de Ramos. Os Ramos são colocados por uma família do sul de Itália, já desde o tempo de Sisto V. Uhum. Entretanto, mudou-se isso e não se sabe a quem é que se paga esses Ramos. Uhum. Portanto, é tudo um conjunto de situações muito mal explicadas. Uhum. E sabe-se que os pagamentos se fazem, mas não se sabem a quem. Também não teve resposta ao Vigano. Uhum. E outra vez, fala outra vez do Domenico Calcagno, que tinha ali muitas dúvidas do que é que estava a passar na APSA. E que a porcaria era tanto, ele pedia ajuda e assistência e orientação. Uhum. A resposta de Bento XVI nunca veio. Mas veio a resposta do Tarcísio Bertone. E a resposta do Tarcísio Bertone foi enviar o nosso amigo Vigano para anunciar em Washington. Esquece lá isso, vai para longe, não te metas neste assunto. Deu-lhe um retiro sabático para... Então, esfriar um pouco a vontade. E, através de Vigano, sabemos quem é Domenico Calcagno. Uhum. Então, Domenico Calcagno é colocado como número 2 a 18 de fevereiro. A 18 de fevereiro é colocado como número 2. Uhum. Ou seja, 2 de dezembro de 2014, Bertone já pode resignar à sua vontade, porque tem um homem de mão que se chama Domenico Calcagno e já não tem Atílio Nicora. A 22 de fevereiro, o que é que faz Bento XVI? Faz a sua última jogada, que é enviar como anúncio para Bogotá Ettore Ballestero. Ettore Ballestero era um outro homem de mão de Tarcísio Bertone, uhum, que estava na Secretaria de Estado, no Departamento Financeiro da Secretaria de Estado do Vaticano. Uhum. E envia como anúncio a Bogotá. Portanto, andamos aqui sempre a mover peças estrategicamente. E depois temos a lei número 127 e número 157. A lei número 127, emitida por Bento XVI em 2010, diz o seguinte: abra-se todas as fundações, todas as contas do Banco do Vaticano, do IOR, Instituto para as Obras, uhum, da Religião, aos auditores do Conselho da Europa, a tal empresa, uhum, a tal instituto chamado Manival. E nesse mesmo ano, Giuseppe Bertello, o tal que Francisco colocou à frente dessa coordenação de dessa equipa de cinco sábios para reformar a Cúria, emite a lei número 157. Vamos imaginar que o Papa é um general, se estivéssemos no exército, Giuseppe Bertello era um coronel. Emite a lei número 157 em que diz, com base na lei 127 de sua santidade, Bento XVI, não vamos abrir todos os fundos, vamos abrir só alguns. E o Vaticano é chumbado, o Banco do Vaticano, obviamente, pelos auditores da Manival, porque não conseguiram ver as contas perceberam, todas. Perceberam o que estava... Obviamente, e não podiam dar uma garantia de qualidade à auditoria. Portanto, eles não cumpriam os pontos, a maioria dos pontos, acho que são 47 pontos, e eles só cumpriam 9, quer dizer, isto, há muito que melhorar, há muito que melhorar. E estamos aqui a falar de política e de jogadas de estratégia, uma de Bertónio, outra de Sodano, outra de Bento XVI, e ele percebeu que não estava à altura para cumprir este. Para cumprir o papel. Tanto que se diz que em 2005 ele pede mesmo ao seu séquito, à sua entourage, que fizesse as malas, porque ele queria ir para um mosteiro na Alemanha para viver com o irmão. Thank you. Bento XVI era um homem que se sentia impotente, sabe-se o percurso dele, mais ou menos público. Até que ponto é que, sendo assim, vamos lá, facilmente ardilado, caiu? Imaginemos que aquilo que eu estou a dizer será, por hipótese, admissível. Mas até que ponto é que o Papa Francisco terá força cabedal, ou pelo menos uma retaguarda, umas almofadas que o possam proteger, sabendo-se não é um homem tão jovem quanto isso. Portanto, até que ponto é que terá cabedal para se poder abalançar? Penso que ele tem uma grande almofada, e é uma almofada que está atrás de uma sigla chamada IHS, Companhia de Jesus. Uhum. Acha e, portanto, que isso eu penso que eles são os fuzileiros de Deus. Serão mesmo a linha à maneira de Francisco Xavier Inácio Loyola, vão serrar fileiras à volta dele. Não haja melhor. Aliás, a primeira audiência que ele dá no domingo seguinte à sua eleição é Adolfo Nicolás. Entre os vaticanistas, sabe qual é a pergunta que se faz? Quem é que se ajoelhou perante quem? Está a perceber? Estou a perceber, então não percebo. Então será que... Percebo muito bem. Será que foi Adolfo Nicolás que se ajoelhou perante Francisco ou foi Francisco que se ajoelhou? É que Adolfo Nicolás deve lealdade ao Papa. Uhum. É verdade. Uhum. Mas Francisco deve lealdade ao seu superior geral. Pois, e a verdade estávamos aqui entre quem é que fez o quê a quem. Quem é quem? E essa é uma resposta que só vai ser respondida muito mais lá para a frente, e provavelmente, se calhar, muito depois de Francisco ter morrido. Uhum. Que é, será que ele era... Eu penso que ele é leal ao jesuíta. Ele é, aliás, se olha para o Brasão Pontifício... Sim, claro. Não sei se já teve a ocasião de olhar para o Brasão Pontifício. Sim. O Brasão Pontifício domina ali o escudo jesuíta. Claro. E, portanto, ele é jesuíta. Ele diz assim, eu sou jesuíta. Uhum. E, como tal, eu penso que... A questão aqui, mas muito interessante, estamos, é perceber que estamos se numa fase de transição. É perceber se os jesuítas... É, exatamente. A frase agora que falou bem, é que a fase de transição é a pior delas todas. Pois elas é estão isso. A ambientar. É isso, pois é. Será que os jesuítas estão preparados para Bertone e Soldano? Não, isto é que é o grande problema. Provavelmente não terão sido apanhados em contrapé. Ou, vamos ver. Quer dizer, isto é uma leitura quase. Se quiser, a questão é esta: simplista de quem está de fora. Francisco não, ainda não escolheu o secretário de Estado. Não. Já tarde. Sim, sim, sim. Ok, verdade seja dita, Bento XVI só mudou de secretário de Estado cerca de um ano e meio depois de ter entrado no cargo. Francisco não tem esse privilégio. Ele não pode fazer isso. Ele tem que mudar de secretário de Estado já. Ainda este ano, ainda este semestre, se possível. Não pode tardar muito, porque isso permite que Bertone reaja. Uh-huh. Ele reaja. Ganha. E maquine, claro. Como, e pois, continua pois, a pois, fazer as coisas. Pois, ele não pode fazer isso. Fala-se um dos nomes muito fortes, que eu adianto já aqui, é Monteiro de Castro. E seria uma escolha. Ele é o penitenciário apostólico, portanto é um homem que já está num lugar de... que é um dos tribunais da Santa Sé. E eu penso que seria a escolha mais perfeita que Francisco poderia fazer. Eu espero que a faça. Que e que se livre deste Bertone o mais depressa possível. Vamos ver. Vamos aos livros. A Mentira Sagrada, se eu estou bem lembrado da última entrevista que tivemos, passa-se sempre num universo, num ponto, e o Luís Miguel Rocha diz logo ao que vem na Filha do Papa, que o livro é dedicado, exatamente, com alguma admiração e simpatia, a Pio XII. Exatamente. É assim que lá é dito, não fui eu que o escrevi. Aquilo que se percebe no meio disto tudo é a minha leitura, pelo menos, é um pouco esta. Nesse livro, A Mentira Sagrada, quer se queira, quer não, aliás, foi o próprio Luís também o escreveu, o Vaticano, no pós-Segunda Guerra Mundial, serviu quase como o corredor de libertação, ou fuga, de muitos agentes das nazis. Trevas nazis. Exatamente. E aquilo, a assunção do mal. Chama-se isso Operação Odessa. Nem mais. Primeira alínea. Segunda alínea, também se sabe, desde antes e durante, principalmente, a narração desse livro e a ação desse livro, que o Vaticano se encostou muito durante a Segunda Guerra Mundial, por questões que são próprias também agora de um Estado político, aos Ustaši de Pavelišić, na Croácia, e um dos personagens também tenebrosos desse livro é exatamente um croata, um bispo, um cardeal, já lá vai quase dois anos, de qualquer forma estou a citar de memória, mais ou menos isto. E percebeu sempre que o Vaticano sempre, tem sempre este lado do Dr. Jekyll, Mr. Hyde. O lado oficial, o lado límpido, se quisermos, ou pelo menos... O lado religioso. Muito bem arranjado, religioso. E depois o outro lado, que se nós nos colocarmos a pensar, nem Pio XII escapa no meio disto tudo, antes de chegarmos a este seu livro, que aí sim. mudou completamente. Portanto... Tenho a percepção disto, que escreveu isto há uns 2, 3 anos, e passado uns anos, já lá iremos, à filha do Papa. O Vaticano também é isto. Também foi isto. Também foi isto. Obviamente. É, porque já vimos na parte da entrevista anterior... Obviamente, por uma razão muito simples, ou seja... Lá está, um cardeal austríaco, tenebroso, também... Schmidt. Nem mais. Portanto, que são pessoas que de carne e osso, não é? Gente, era gente que existiu mesmo. Não, não estamos aqui no domínio de... Da ficção, assim... Não, maneira... exatamente, mas vamos cá ver. Temos que perceber uma coisa. Como Estado, o Vaticano vai defender os seus interesses, ou melhor, sempre os seus melhores interesses. E para isso é que existem uma coisa chamada concordatas. Uhum, as concordatas claro, é claro. O quê? Os seus melhores interesses. Uhum. Que, por vezes... E se falarmos da Reis Concordato, que vamos falar de certeza. Ah, pois vamos. A Reis Concordato, o que é que veio fazer? Veio servir os interesses do Vaticano. Qualquer país assinaria de cruz a Reis Concordato. Não se percebendo que também estava a defender e muitos interesses dos nazis. Era isso que estava pois a passar. É, pois é, pois é. Pois é. Porque, o que é que a Reich Concordata, a Concordata de 1933 com Hitler permite? Permite que todos os alemães, ainda hoje, tenham que pagar impostos ao Vaticano. E por isso a Alemanha é o país que mais contribui para o Vaticano. Claro, é o grande contribuinte. Continua a ser. E são... Os outros países todos juntos não chegam sequer ao valor. Sim, parte do Luís valor. Miguel, mas isso não invalida agora o meu, vamos lá, o meu papel de advogado do dia. Ah, sim, força. Até que ponto é que homens assessorados por mentes, aliás, o Papa Pio XII era um homem brilhantíssimo a nível do direito, e sim. Isso é verdade, não é nenhuma suposição simpática, é um facto. Isso está registado, não há ninguém que sequer coloque alguma dúvida sobre isso. Até que ponto é que se elabora uma legislação, essa Reich Concordat, com essa dupla saída? Ou seja, ele foi sensível porque ele viveu na Alemanha. Viveu 13 anos na Alemanha. Ele foi representante da Santa Sé em Berlim, junto do governo alemão. Era um núncio apostólico, ou representante, ou assim, similar. Este homem não teve a percepção e a sensação que essa Reich Concordat era um pau de dois bicos, independentemente do lado bondoso como contribuinte... Duvido que em 1933 houvesse... chefe de Estado à altura de Adolf Hitler. Duvido. Acho muito difícil. Porque só ele é saber o que queria. Mais ninguém. Mas já tinha um... Mais ninguém. Tinha havido o atentado de Munique, feito pelo próprio NASP do Adolf Hitler, e depois a Kristallnacht. Kristallnacht é posterior. Sim, posterior. Mas há indícios que levam à revogação, por exemplo, desta possibilidade. Pio XII foi piedoso ao ponto de ser sensível. Não. Ele era um homem que acreditava na lei, no espírito da lei e no direito. Foi o primeiro a compilar o Código de Direito Canónico. O primeiro Código de Direito Canónico da Igreja, da história da Igreja Católica Apostólica Romana é de Pio XII. É de Pio XII. Agora não vamos esquecer uma coisa. A Concordata de 1933 é de Pio XI. Sim. Apesar de ter sido Eugênio Pacelli e futuro Pio XII a negociar. E por norma, é política ainda hoje do Vaticano. Tocou em Pio XI. Pio XI não é um homem mais arguto nesse sentido, porque ele percebeu logo. Ele era um bocadinho mais ditatorial. Sim, mas pronto, deixando esse lado, ele não percebeu. Antes do tempo, a borrasca que aí vinha. Só em 1937. Sim. Tanto que ele emite a encíclica Mit Brennen der Sorge, que é com muito... Agora não me recordo qual é a tradução, mas é com muita preocupação. Sim, género. Que foi uma encíclica